tento me envolver com outras, mas todas elas me lembram você. Tentei viver um novo amor, mas penso em você every day. Mudei de país pra bem longe de ti, mas não resultou e nada mudou. Não penses que isso vai ficar assim, de mim tu vais sair. Nem que eu tenha que pedir ao Iron Man pra emprestar o coração de ferro. Nem que eu tenha que pedir ao Thanos da minha mente. Professor Xavier, se o senhor puder, apaga minha memória. Mas por favor, tirei essa pessoa da minha cabeça e coração. Eu até pensei que seria fácil viver sem teu cheiro, mulher, mas a tua imagem ficou gravada e não tem como apagar de mim aquele beijo, abraço bem forte e esse desejo. Eu tento lutar contra isso, coração não sabe quem ama, tentando beijar outra boca. Sei que tu estás em outra cama, mas eu tenho que te esquecer. O coração de ferro. Nem que eu tenha que pedir ao Thanos eliminar da minha mente. Professor Xavier, se o senhor puder, apaga minha memória. Mas por favor, tirei essa pessoa da minha cabeça e coração.